Yo, this Dorito shit is fire. Yo, Jimmy, pass along the Dorito, bro. Tudo que quero tenho nesta vida. Tudo que quero tenho nesta vida. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Bitch! Tudo que quero tenho nesta vida. Tudo que quero tenho nesta vida. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Venho comigo com o pensamento do diabo, eu já tiro bem. Sonho bem alto, mas todas as vezes que já tenho nunca ignorei. Tô com umas niggas, já amizades de verdade eu já segurei. Real niggas eu achei, ei, com esse divido o cachê. Ei, mão na massa vira o quê? Ei, pessoas frias engomê. Ei, por todos os dias quero bem. Ei, materialismo procurei. Ei, agora um gajo já pensa, pensava em pobreza, mas é com certeza que toda a riqueza tá dentro de mim. Ei, queria um táxi pra o Star, fuck it, o comprador já é meu pu. Queria estar no Jaguar, mas mesmo no beat sou chu. Queria dar dance rock, mas a gigantana tá me chu. Queria ter duas wives, mas a mulher tem a dame tu. Nem bis na picanha, fuck it, uma boa feijuca nos pulsos. Depois da banga, quando tô com baba, a negrinha serve-me um muito. Mandei um team pro God, for blessing my crew, crew, crew. Emagrece gelo, pro Satanás mandei chu, chu, chu. Tudo que quero tenho nesta vida. Tudo que quero tenho nesta vida. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Bitch! Tudo que quero tenho nesta vida. Tudo que quero tenho nesta vida. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Nem que algo falte, I ain't trippin'. Life is good, manos. Vocês putos têm que parar de reclamar. Das busy nesses Air Force Ones. Enquanto tens umas havaianas doce nos pés, poderes estar descalço, né? Tás busy nessa chawala nova, só porque ela é tchum. Enquanto tens uma chuga day one, que suporta essa tua sovaqueira do diabo. Agradece, pô. Agradece.